Imbiribeira, Alto José do Pio, Camaragibe, Barra de Jangada. Periferias de Pernambuco bem conceituadas. Nosso nada ao mesmo tempo, mais do que tudo. Nossa mãe, nosso pai, nosso reduto. Uniguará, Massacre, Garni, Sete, Tcheca, SP. Zebra, Otaia, fascista, subúrbio, pode crer. Personalidades criadas, bem dizer distantes. Todos da mesma classe, com condições semelhantes. Cada um com a sua postura maloqueira de procedida. Pinotando dos riscos e doideiras da vida. Crescendo na viagem, marcando um tema musical. Apropriando bem, desapropriando mal. Amadurecendo fortemente o modo de pensar. Distinguindo foda a poeira no momento de escutar. Frase, conselho e todo tipo de música. Respeitar todas, mas trabalhar com a única. A que nos oferece determinação. Com um método, comportamento e orientação. Junção do bom pensamento, surgiu mais um trampo em Pernambuco. Membros da periferia para o mundo. Membros da periferia para o mundo. Pode ver, vou falar. Membros da periferia para o mundo. Pode ver, vou falar. Compositor de subúrbio, muitas vezes sem valor. Sem ter aula teórica, mesmo sendo a rua como professor. Mérito descartável para alguns formatos que ignora a cultura e o dom de capacitados. Nossa resolução se expande a cada instante. E a lucidez do trabalho é que é o impressionante. Dignidade na performance do break continua com gírias mantidas, aprendidas na rua. E o peso de um trash que estronda os ouvidos. E a variada de uma percussão nos deixa ativos. Toda a empolgação na paulada de um hardcore. Diferencia das batidas do planeta rock. Idealizados atualmente e adiando bem concedidos. Obtendo o respeito de diversas tribos. A parada é combater com bastante humildade. Ser um mala consciente buscando a verdade. Junção do bom pensamento surgiu mais um trampo em Pernambuco. Membros da periferia para o mundo. Somos membros com função de irmãos para exercer junção do.